vida que eu sou voado. Cadê minha blusa? Até agora não achei o meu sapato. Sei que tá cedo, volta outra hora. Toque, toque, chame na porta. Não era pra ela acordar agora. E pra piorar minha situação, eu vivo me esquecendo o nome dela. Sorte que ela também é bem esquecida. E pra ajudar, tive uma ideia. O nome da sua mãe é difícil demais. Eu vou chamar ela de sogra, ai, ai, ai. Assim eu lembro toda hora, ai, ai, ai. Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo. Quando eu chamar ela de sogra, ela responde hoje é. Eu vou chamar ela. Volta outra hora, toque, toque. Sua mãe na porta, não era pra ela acordar agora. E pra piorar minha situação, eu vivo esquecendo o nome dela, ai, ai. Sorte que ela também eu esqueci de pra ajudar. Tive uma ideia, acabei de ter uma ideia aqui, ó. O nome da sua mãe é difícil demais. Eu nunca lembro, velho. Eu vou chamar ela de sogra, ai, ai, ai. Assim eu lembro toda hora. Quando eu chamar ela de sogra, ela responde o quê? Eu vou chamar ela de sogra, ai, ai, ai. Assim eu lembro toda hora, ai, ai, ai. Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo. Henrique e Juliana em Recife. Ei, Dilcinho. Dilcinho, quanta honra. Deus abençoe sempre o seu trabalho, viu? Seu projeto. Obrigado demais, cara. Gente, por favor, façam muito barulho. Muito barulho. Henrique e Juliana na parada.